E você está ouvindo a GFM 90,1, música e informação, 4 minutos para as 11 horas. GFM acontece. O oferecimento verão chegou trazendo dias de sol e calor. Hidrate-se, cuide da sua pele. Laboratórios para Zani. E Fiat Aracres Alto, 100% com você desde 1978. O custo da cesta básica aumentou em janeiro deste ano em 13 capitais do Brasil, incluindo Salvador. Os dados são de uma pesquisa de preços realizada pelo Diese. A capital baiana registrou alta de 6,22%, seguida por Belém e Fortaleza. As quatro cidades onde houve redução no valor global dos itens foram Porto Alegre, Vitória, Campo Grande e Florianópolis. O levantamento é realizado em Salvador desde 1983. A cesta básica mais cara foi cotada em São Paulo, custando cerca de R$ 850,00, o equivalente a 60% do salário mínimo oficial. Três minutos para as 11 horas. GFM. Sustentabilidade e economia. Camisas Polo no atacado de R$ 31,90. Na Polo Salvador. A Embasa investe em estrutura e mais oferta de água. E você colabora. Na hora de cuidar da louça, só abra a torneira quando for tirar o detergente. E nada de jogar óleo na pia. E para não faltar água, a caixa tem que ser do tamanho certo para sua casa. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. E agora informações atualizadas do nosso trânsito com a repórter Rosa Espinheira. Isso mesmo, Paulo. Volto agora com ótimas notícias do trânsito aí para alcançar o aeroporto. Está saindo da Pituba, tem opção aí tanto da Orla como Paralela. Agora vamos lá, que tem lentidão, Paulo, para sair da Paralela para Lauro de Freitas, na Avenida São Cristóvão. Então, qual o melhor caminho? Com certeza a Avenida Caribé. E por falar em Lauro de Freitas, como é que está a movimentação aí? Na Estrada do Coco, sentido Linha Verde, tem congestionamento nas imediações do centro. O melhor mesmo é sair de Salvador pela Via Metropolitana ou pela Avenida 2 de Julho e a Luiz Tarquínio. Vale lembrar que a Estrada do Coco, sentido Salvador, está bem mais fácil, com apenas trechos intensos. O pré-vestibular Bernoulli tem tudo para você passar no topo da lista. Venha se preparar com quem é primeiro lugar no Enem da Bahia e na Baiana de Medicina. Matrículas abertas para 2025. Valeu, Rosa Espinheiro. Obrigado pelas informações. Você ao volante, não perca a classe no trânsito. Fim de semana, GFM 90,1 e você mais tempo juntos. Faça a Aquibeu e descubra um mundo de possibilidades. Escolha o curso que é o único na Bahia certificado pelo governo americano pela excelência no ensino da língua inglesa. Cursos para todas as idades. Matrículas abertas. Conheça o jeito único Aquibeu de aprender inglês. Aquibeu. Todos falam bem. 71-3340-5400. 71-3340-5400. Matricule-se. Vem aí a primeira edição da Index, Feira da Indústria da Bahia. Um evento que conecta inovação, sustentabilidade e negócios. Na Index você encontra tecnologia, soluções criativas e oportunidades imperdíveis para revolucionar sua experiência no mercado. Seja protagonista na indústria do amanhã. Do networking ao sucesso, a Index é o seu lugar. De 27 a 29 de agosto, no Centro de Convenções Salvador. Acesse indexbahia.com.br e saiba mais. Index, Feira da Indústria da Bahia. Você não vai ficar de fora, né? Produção Bahia Eventos. 11 horas e 1 minuto, hoje é sábado, 8 de fevereiro, lua em quarto crescente, a maré tá baixa. Faltam 12 dias para a lavagem de Itapuã e 19 dias para o início do carnaval. Eu sou Paulo Gomes, até o meio-dia juntos. 90,1 GFM.